Capítulo 11. A idolatria do crente. A idolatria entre as pessoas do mundo já é ruim o bastante, mas encontrá-la entre aqueles que têm uma aliança com o Deus vivo é terrível. Tiago se refere a esse tipo de idolatria como adultério. É rotulado assim porque temos uma aliança com Deus, e assim como um marido ou esposa que é infiel a seu cônjuge, quando nos entregamos à idolatria, somos infiéis ao nosso marido, o Senhor Jesus Cristo. O rei Saul e os amalequitas. Comecemos pelo Antigo Testamento e depois avancemos para o Novo. Israel tinha uma aliança com Deus, originada através de seu pai Abraão. Deus havia dado ao rei de Israel, Saul, uma direção através do profeta Samuel. Escute agora a mensagem do Senhor, 1 Samuel 15, verso 1. Não havia como não entender a vontade de Deus, foi direta e ao ponto. O rei recebeu a ordem de destruir os amalequitas, todos os homens, mulheres, crianças e animais. Era a vingança de Deus para a forma como Amaleque se opôs a Israel quando estavam fugindo do Egito e estavam em sua época mais vulnerável. O rei Saul imediatamente convocou e mobilizou o exército para atacar Amaleque. No entanto, lemos: e Saul atacou os amalequitas por todo o caminho, desde Avilá até Sur, a leste do Egito. Capturou vivo Agag, rei dos amalequitas, e exterminou seu povo. Mas Saul e o exército pouparam Agag e o melhor das ovelhas e dos bois, os bezerros gordos e os cordeiros. Pouparam tudo o que era bom, mas tudo o que era desprezível e inútil, destruíram por completo. 1 Samuel 15, versos 7 e 9. Para muitos, poderia parecer que Saul, de fato, obedeceu a palavra do Senhor. Mas depois disso, lemos: então o Senhor falou a Samuel: arrependo-me de ter posto Saul como rei, pois ele me abandonou e não seguiu as minhas instruções. 1 Samuel 15, verso 10 e 11. Saul não deu a Deus a adoração, a obediência que ele merecia. Não foi fiel a Deus. Lembro-me de um pai perplexo que me contou que um de seus maiores desafios com seu filho adolescente era que o jovem fazia parcialmente o que lhe era ordenado, mas depois saía e fazia o que queria, que geralmente era passar tempo com os amigos. Quando o pai o confrontava, o filho ficava com raiva e respondia: fala sério, pai, para de ser tão duro comigo. Eu fiz 90% do que você me disse para fazer. Por que você é tão exigente? Por que não olha para os 90% que eu fiz, ao invés dos 10% que não fiz? O pai estava frustrado. Eu disse ao pai: então, Deus também é exigente. Ajudei-o a lembrar desse incidente com os amalequitas. Disse-lhe que Saul provavelmente matou pelo menos 100 mil homens, mulheres e crianças. Tenho certeza de que ele também matou muito mais ovelhas, cabras e gado do que poupou. Então, poderíamos dizer seguramente que Saul fez mais do que 90% que Deus lhe havia dito para fazer. Porém, Deus disse que Saul não seguira suas instruções e depois usou a palavra rebeldia para identificar o comportamento de Saul. Esse histórico bíblico ajudou o pai a saber que estava verdadeiramente enxergando um comportamento incorreto em seu filho. Na realidade, estou certo de que o rei Saul estava mais perto de fazer 90% do que Deus lhe disse para fazer. Por que Deus não focou em tudo que Saul fez, ao invés do 1% que ele não fez? Isso seria muito exigente aos olhos da maioria das pessoas, mas para Deus, a obediência parcial, mesmo que quase completa, é como se fosse obediência nenhuma, é rebeldia, é deixar de dar a Deus o lugar de honra e adoração que lhe é devido. Samuel então confronta Saul, que estando enganado, nega totalmente a acusação. Mas Samuel aponta os animais que estavam sendo sacrificados. Saul então tenta colocar a culpa no povo, mas Samuel o corrige. Não, é você quem está no controle. Foi você quem desobedeceu a Deus. Uma vez que Saul se encontra encurralado pelo confronto profético, Samuel declara uma verdade incrível a respeito da idolatria. Pois a rebeldia é como o pecado da feitiçaria, e a arrogância como o mal da idolatria. Assim como você rejeitou a palavra do Senhor, ele o rejeitou como rei. 1 Samuel 15, verso 23. Por agora, irei focar na segunda declaração. A arrogância é como o mal da idolatria. Arrogância significa assumir uma atitude de prepotência e desprezo em relação a algo. Saul desprezou a verdade e a obediência completa. As palavras "é como" estão em itálico no versículo, o que significa que não estão no texto original. Não há palavras hebraicas ali e os tradutores as adicionaram para tornar a leitura mais fácil. Uma tradução melhor seria "a arrogância é idolatria". A realidade é que quando alguém conhece a verdade, conhece a vontade de Deus, conhece o que Deus tem falado e mesmo assim despreza, não obedece, é idólatra. A razão? Sua própria vontade, agenda, desejos e anseios foram colocados acima dos de Deus. Todas essas coisas vêm antes dele, é um ídolo, é qualquer coisa que colocamos à frente de Deus. Saul acreditou e até confessou: eu obedeci a Deus, porém, porque ele não obedeceu completamente e, ao contrário, escolheu colocar os desejos do povo, seus próprios desejos para ser mais correto, acima da palavra de Deus, cometeu idolatria. Ficou cego para sua própria desobediência ao Senhor. Assim como vimos a respeito de toda a humanidade no livro de Romanos, é claro que o mesmo vale para Saul. A raiz da idolatria de Saul não era estátuas, estatuetas, altares, nem templos. Ao contrário, era deixar de dar a Deus a adoração que lhe é devida, obediência ao que ele revela. Esse comportamento central conduz alguém a trocar a verdade pela mentira, sem perceber. Então, o engano se apossou de Saul, levou-o a um pensamento tolo e a fazer coisas que nunca deveriam ser feitas. O trágico resultado da idolatria de Saul foi que sua vida cresceu cada vez mais em perversidade. Ele se tornou invejoso, exigente, irracional, cheio de raiva, um agressor cheio de ódio pelos servos de Deus, um assassino e até consultou uma feiticeira ao invés de Deus. Essas são algumas das características do caráter de Saul, que foram consequência da raiz de sua idolatria. Muitas vezes, aqueles que possuem um relacionamento com Deus e mesmo assim escolhem seus próprios desejos acima do que ele revelou claramente em sua palavra, não conseguem enxergar sua própria desobediência. Assim como fez com Saul, a idolatria nos deixa cegos para a verdade. Passamos a trocar a verdade pelo engano e acreditar que Deus está do nosso lado. Pensamos que ele entende o nosso coração e, portanto, tolera o nosso comportamento ou aprova o nosso estilo de vida, quando na realidade estamos em oposição a ele e nos tornamos inimigos de Deus. Contentamento. Apresentarei o aspecto seguinte da idolatria definindo duas palavras-chave. A primeira é contente, contentamento. É definida pelo dicionário Merriam-Webster como sentir ou mostrar satisfação com suas posses, situação ou status. A palavra grega mais usada para contente é archeo e é definida como bastar, ser suficiente, satisfazer e, portanto, ser forte e capaz de ajudar alguém. Nós não podemos servir corretamente a menos que estejamos contentes. Ter falta dessa virtude nos tornará propensos a ver situações do ângulo de isso me trará benefícios? Ações externas e palavras podem parecer altruístas ou até mesmo sacrificantes, mas se não estiverem fundadas em contentamento, serão alimentadas por motivos egoístas. Paulo disse a uma igreja: não digo isto como por necessidade, porque já aprendi a contentar-me com o que tenho. Filipenses 4, verso 11. Porém, ele de fato tinha necessidades. Havia informado aqueles a quem servia que não estava buscando ofertas para benefício próprio, mas para o deles. Ele não podia mentir nem exagerar ao escrever as Escrituras. Então sabemos que essa realmente era a motivação dele e não uma declaração politicamente correta. A única maneira de suas motivações serem altruístas seria se ele estivesse perfeitamente contente, mesmo quando enfrentava necessidades reais. Por essa razão, como crentes, somos ensinados que a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. 1 Timóteo 6, versos 6 a 8. Há grande lucro associado ao contentamento. No entanto, o lucro nem sempre aparece no nosso calendário. O contentamento nos ajuda a permanecer constantes e a não desistir antes de vermos uma oração respondida. Em oração, eu pedi ao Senhor que me desse a sua definição de contentamento. Ouvi no meu coração satisfação completa na minha vontade. A vida do nosso Senhor Jesus é a própria ilustração de contentamento. Ouvimos isso repetidamente em suas palavras. A minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e concluir a sua obra. João 4, verso 34. Seu contentamento com a vontade de Deus e seu compromisso com ela estão evidentes no Salmo messiânico que diz: tenho grande alegria em fazer a tua vontade, ó Deus. A tua lei está no fundo do meu coração. Salmo 40, verso 8. Para ele não havia nenhum desejo, nem paixão fora da vontade de Deus. Sua paixão era cumprir os desejos de seu pai. Entretanto, o contentamento não deve ser confundido com complacência, pois não são nem um pouco próximos em significado. Você verá que Jesus ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Hebreus 5, verso 7. Ele derrubou as mesas dos cambistas e desejou fortemente jantar com os apóstolos na noite anterior ao seu sacrifício. Ele não estava contente ao ver as pessoas aprisionadas, enfermas e perdidas. Era o guerreiro em favor dos oprimidos. Porém, em relação aos seus desejos e necessidades, ele era contente, fazia seus pedidos a Deus e confiava na provisão de seu pai. A partir desse contentamento, surgiram as palavras: eu vivo por causa do Pai. Isso produziu segurança e estabilidade fora do comum, tanto que ele corajosamente proclamou: sei de onde vim e para onde vou. João 6, verso 57 e 8, verso 14. Por causa disso, ele não pôde ser detido nem enganado, e ele foi o servo perfeito. Cobiça. A segunda palavra-chave relacionada à definição de idolatria é cobiçar. É o perfeito oposto de contentamento. Não é uma palavra que ouvimos muito em nossas conversas diárias, então é importante identificá-la com o propósito de reconhecê-la e compreendê-la nas Escrituras. Comecemos por sua definição na língua portuguesa. O dicionário Aurélio a define como desejo imoderado e inconfessável de possuir. A definição no grego é um pouco mais descritiva. Antes de vermos, vamos dar primeiro uma olhada no que Paulo diz e que o leva a mencionar a cobiça em Colossenses. Portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Mantenha o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas, pois vocês morreram e agora a sua vida está escondida com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a sua vida, for manifestado, então vocês serão manifestados com Ele em glória. Colossenses 3, versos 1 a 4. Paulo nos está dando a chave para permanecer num estado contente. Quando entendemos completamente que temos uma aliança com o Deus Todo-Poderoso através de Jesus Cristo, então percebemos que não temos falta de nada. Absolutamente nada. Jesus diz que o reino é nosso se buscarmos seu reino em primeiro, não em segundo nem em terceiro. Largar tudo o que precisamos nos será acrescentado. Isso identifica o maior ataque do inimigo contra Jesus. Durante a tentação no deserto, Satanás tentou convencer Jesus a buscar provisão longe de seu pai. As condições eram intimidadoras. Após um jejum de 40 dias, Jesus estava com muita fome. A esperança do inimigo era tirar seu contentamento para que ele cobiçasse, mas Jesus negou. Pouco depois, os anjos vieram e alimentaram Jesus com o alimento do céu. O plano do inimigo falhou com Jesus, mas isso não significa que ele não usará a mesma estratégia contra nós. Seu alvo é fazer com que deixemos de estar contentes com a provisão do reino para buscarmos provisão por nossa própria conta. Paulo está dizendo que aqueles que buscam a Deus não simplesmente o usam para receber o que querem dele, mas aqueles que desejam apaixonadamente seu coração e prazer são aqueles que têm a mente fixa nas coisas do alto. Nesse estado, nos tornamos como Jesus. A nossa paixão é fazer a vontade daquele que nos envia. O resultado fantástico é que agora, como Jesus, não podemos ser detidos nem enganados e estamos prontos para sermos servos genuínos do reino. Paulo continua. Portanto, matem os desejos deste mundo que agem em vocês, isto é, a imoralidade sexual, a indecência, as paixões más, os maus desejos e a cobiça, porque a cobiça é um tipo de idolatria, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não lhe obedecem. Colossenses 3, versos 5 a 6. Veja as palavras de Paulo. A cobiça é um tipo de idolatria. Aqui está a nossa próxima chave para entender o que é verdadeira idolatria. É fácil detectá-la em nações pagãs que constroem estátuas, altares e templos, mas é preciso entendimento e discernimento numa cultura civilizada. Paulo diz que quando deixamos o contentamento e passamos a cobiçar, deixamos um relacionamento de intimidade com Deus para praticar idolatria e adultério. Agora examinemos a palavra grega pleonexia, que é traduzida como cobiça nesse versículo. Deixe-me apresentar três definições diferentes de fontes bem respeitadas. Pilar, desejo inapropriado demais. BDAG, estado de desejar ter mais do que lhe é devido. CCE, implica um espírito ganancioso que se auto-idolatra. Foquemos a nossa atenção na última definição, um espírito ganancioso que se auto-idolatra. Quando as nossas afeições não estão fixas no reino porque não o buscamos em primeiro lugar, escorregaremos num modo de autossobrevivência. firmamo-nos naquilo que achamos que precisamos para estar satisfeitos. Buscaremos prazer, riqueza e lucro, material, fama, status, posição, reputação, companhia, satisfação, poder, autoridade, luxúria e muitas outras vontades vindas de uma postura de auto-idolatria. Encontramos-nos nesse estado quando não estamos contentes, lutamos porque temos falta de paz e descanso com aquilo que Deus nos deu. Encontramos-nos em tensão com o plano ou processo dele em nossa vida. Sem dúvida, o contentamento e a cobiça são forças opostas. O contentamento nos leva para longe da idolatria e mais perto do coração de Deus, enquanto a cobiça nos distancia de Deus e nos guia aos altares da idolatria. São palavras contrastantes, com significados opostos, o que ilustra ainda mais o quanto são distintas. É fácil enxergar o porquê o autor de Hebreus é tão ousado com a seguinte declaração: conservem-se livres do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm, porque Deus mesmo disse: nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Podemos, pois, dizer com confiança: o Senhor é o meu ajudador, não temerei. O que me podem fazer os homens? Hebreus 13, versos 5 a 6. No próximo capítulo, descobriremos que o contentamento em Deus nos dá confiança em qualquer situação de adversidade, impede-nos de sucumbir às armadilhas que o mundo apresenta aos cristãos. O contentamento contém em si grande lucro e uma paz que ultrapassa o entendimento. Em contraste, a cobiça é a morada da inquietação e é alimentada por desejos e paixões sem fim. É um estado em que tanto o engano quanto a destruição são iminentes. Entre em ação. É vital que entendamos claramente que a verdade da palavra de Deus está escrita para nós, então não temos desculpa. Nenhum de nós poderá apresentar-se diante de Deus e dizer: mas Senhor, eu não sabia. Assim como ele revela a si mesmo na criação, de modo que todos os povos não tenham desculpa, ele revelou sua vontade nas Escrituras para que nós não tenhamos desculpa. Por mais que seja difícil ouvir que a obediência parcial é o mesmo que idolatria, temos que ser gratos por aprender isso. Se soubermos o que há no teste, podemos passar todas as vezes. Essa é a bondade e a misericórdia de Deus. Como é tão fácil não enxergar onde temos sido parcialmente obedientes, teimosos ou cobiçosos. Peça que o Espírito Santo lhe revele quaisquer áreas de sua vida que estejam sob essa influência. Arrependa-se de qualquer área que ele lhe mostre e peça que ele purifique você. Por fim, peça que ele encha a sua vida de novo, capacitando-o a segui-lo em obediência com todo o seu coração.